Vem que vem, chega junto, irmão. Vamos nessa então. Planeta Terra em alerta, o mal se libertou. A era das guerras, do ódio e do rancor. Humanidade perversa que chacina crianças. Criou o crack, legalizou a matança. Tirou a esperança, sustentou a ganância. Rejeitou vários mestres, mundo de intolerância. Sem relevância, se tornou sofrimento. A natureza reage, mais um desabamento. É negativo o pensamento do astral inferior. Sorrindo do lamento e da falta de atendimento. E ceifa uma vida na vida ferida. Expurgo da maldade diariamente repetida. Humanidade perdida que não respeita a vida. Só sustenta mentira, oprime e intimida. Se limita ao lucro, idolatra o absurdo. Levanta mais muros e destrói o futuro. Muda o curso do rio, o animal já feriu. Cegou quem já viu e bota fogo no pavio. Incentivando a discórdia, colocando a vida à venda. Já tem preço pra morte, mas ainda há luz na minha tenda. A irmandade se apresenta, tentando propagar a fé no Altíssimo e na Rainha do Mar. E o universo se move em ação e reação. Levante a sua cabeça, firmeza no coração. A irmandade se apresenta, tentando propagar a fé no Altíssimo e na Rainha do Mar. E o universo se move em ação e reação. Levante a sua cabeça e firmeza no coração. Sentindo a vibração, vai brotar criação e harmonia. Eu e eu, filho Chicha. Eu tenho fé, meu pai vai tirar as dores. Senhora de Nazaré, abrandar esses terrores. Na positiva vibração, a esperança vai brotar criação e harmonia. Eu e eu, filho Chicha. Eu tenho fé, meu pai vai tirar as dores. Senhora de Nazaré, abrandar esses terrores. Licença aqui, que não quer demais. Saber onde pisa faz diferença quando a crença alcança nossos ancestrais. Traz esperança, paz, pras crianças mais confiança. Somos todos iguais nessa aliança. Cansa, notícias de matança. Me traz a boa nova que a cova não é minha herança. O corpo é da terra, o espírito é o que resta. Acalmando a guerra, eu quero mais do que uma festa. Eu vim do rap, Gog presidente. Quente, igual Belém constantemente. Sempre pelo certo, firme e forte é o norte. Nesse som, represento o sangue bom. Din, din, dom, din, din, dom. Eu tô na rua de bombeta e moletom. E aqui no caso é de bermuda e regata. Enquanto o dinheiro arrasta, o hip hop resgata. Salve bambata, B.O. da casa é prata. O mestre tocou tambor e rufou caixa na mata. Afro-amazônico, amor e muito axé. Na terra do Igarapé da Senhora de Nazaré. A irmandade se apresenta tentando propagar a fé no Altíssimo e na Rainha do Mar. O universo se move em ação e reação. Levante a sua cabeça e firmeza no coração. A irmandade se apresenta tentando propagar a fé no Altíssimo e na Rainha do Mar. O universo se move em ação e reação. Levante a sua cabeça e firmeza no coração. Positiva vibração, vai brotar criação e harmonia. Eu e eu, filho Chicha. Eu tenho fé, meu pai vai tirar as dores. Senhora de Nazaré, abrandar esses terrores. Na positiva vibração, a esperança vai brotar criação e harmonia. Eu e eu, filho Chicha. Eu tenho fé, meu pai vai tirar as dores. Senhora de Nazaré, abrandar esses terrores. Tudo que é bom recomeça, começa pelo começo. Eles querem vinda a mão e manda junto o preço. Se pede o endereço, digo nosso é mundano. Saldo a Nazaré, é irmandade no plano. O plano é conexão, visa o bom lugar. Força vem da vontade pra terra poder mudar. Mudança, esperança carrega dentro do peito. Cronista e B.O. Ralph, muito respeito.